vendo, Deus a mim se igualou. Do céu desceu para o mundo dar o perdão. Nasceu, cresceu e morreu, cumprindo assim a sua missão, sendo nosso Salvador. Estar junto dele ali reinar.